Horóscopo com João Dudu. Previsões agora para você que é de aquário. Beber para esquecer os problemas não funciona, a menos que você beba vodka pura, aí você vai esquecer tudo, os problemas, até seu nome e endereço. Previsões agora para você que é de peixes. Hora ideal para deixar a preguiça de lado, mas aproveita e deixa assim bem de ladinho mesmo, que se você precisar você pega de volta. Agora, pai charuto, uma simpatia pra pessoa ter uma graninha extra, quem sabe, até ficar rico. Olha, essa já não é bem uma simpatia, já é mais uma macumba, não é? Você pega uma cuia e nela você põe a farofa, a pinga e o CD do Justin Bieber. Aí você põe na frente do caixa eletrônico. Como assim, pai charuto? Não entendi. Bom, todo mundo sabe que o Justin Bieber queima, não é? Muito bem, em contato com a pinga, o caixa eletrônico explode, aí é só pegar o dinheiro e sair correndo. Na semana que vem tem mais.